história diferente. O inteligente que se perde em sua mente. Mas é assim, eu já sabia. Quando as perguntas já se tornam sua rotina. E de repente perdeu a força. E o grito é tudo que consegue sair da sua boca. E o medo bate, mas não disfarce. Grite para quem consegue te ouvir. Volta diferente. Maturidade não é idade. É assumir que o sofrimento fez parte do processo da cura pro medo, pra angústia. E que o choro é o que rega a semente mais escura. E você tem um pai disponível. Que não se cansa de dizer que está contigo. Chame-o com fé. Ele responderá.